Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta noite tão abençoada. E estar aqui é uma bênção. Quando a gente chega, eu e minha esposa, aqui a gente sente o carinho, a vibração tão harmoniosa e tão acolhedora que a gente recebe nessa casa. Porque a gente sabe que os espíritos amigos estão presentes em todos os lugares de boa vontade. Estão atuando intensamente. E sempre estão naqueles lugares onde as pessoas estão com boa vontade, com desejo de servir ao próximo. E aí tudo flui maravilhosamente bem. Agora nesse momento aí do final da prece, ouvindo todos juntos, fazendo a oração do Pai Nosso, me vem à memória aquilo que a gente já estudou, já leu, aquilo que a gente já intuiu como se passavam as antigas reuniões dos cristãos nas catacumbas, nas casas singelas. A figura é muito forte quando a gente lembra disso, porque lá naquele início do cristianismo, tudo era muito puro, muito desprovido de coisas materiais, de aparatos, de hierarquias, de ritos. Era um culto cristão puro e simples. E era aquela coisa que tocava realmente a alma das pessoas. Fazia a pessoa se sentir renovada. E a gente sente isso em muitos lugares. A gente percebe que onde as pessoas estiverem realmente reunidas em nome de Jesus, Ele estará lá. E aí as pessoas perguntam, mas assim como, Tenor? Esse espírito tão elevado, esse ser tão incrível, ele está em qualquer lugar. Como pode um ser que foi humano? Porque na doutrina espírita nós entendemos que Jesus foi um homem como os outros. Só que ele tinha um diferencial. Era um espírito puro. Um espírito que, tendo alcançado as virtudes, tendo se elevado de uma forma extraordinária, ele tinha apenas virtudes. Tinha apenas aquelas qualidades positivas que o ser humano é capaz de apresentar. E foi o próprio Cristo que disse: tudo que eu faço, vocês podem fazer. Sede perfeitos, como é o vosso Pai Celestial. Quem já leu nos evangelhos essas afirmações de Jesus fica pensando: será que isso é verdade mesmo ou foi uma invenção dos homens? Será que é possível a cada um de nós, seres humanos, que sentimos raiva, rancor, que temos desejos de vingança, que ficamos indignados às vezes e agimos com violência pela palavra ou pela ação? Será que nós poderemos ser assim? Felizmente, aquele Consolador que Jesus prometeu que viria, veio e disse que sim. O espírito humano é um espírito perfectível, capaz de realizar em algum tempo, no seu futuro, essas grandezas da natureza humana. Às vezes é triste quando a gente lê em alguns meios, nas redes sociais, as pessoas decepcionadas com o ser humano, falando que preferem os animais aos humanos. Eu também amo muito os animais, todos, gente. Gosto do urubu, da cobra, como gosto do cachorro, do gato, porque eu entendo que todos eles na natureza têm a sua importância. Mas igual ao ser humano, gente, não existe. Basta nós pensarmos nessas pessoas tão especiais que compartilham nossa vida. Aquelas pessoas que nós amamos tão profundamente. Então, quando as pessoas desacreditam na humanidade, eu fico pensando: poxa, e os humanos tão especiais da vida dessa pessoa, será que não existem? Será que não tem um grande amigo, uma paixão? Não tem uma mãe, um pai, um irmão, um amigo, um filho? Não tem companheiros de ideal que têm ali tanto valor? É que muitas vezes nós somos excessivamente exigentes com o ser humano, como somos com nós mesmos. Também às vezes a gente espera demais de nós em pouco tempo, e nós queremos a perfeição imediata. Mas felizmente o mesmo Consolador que falou que nós somos perfectíveis, nos disse que nós estamos aqui justamente para evoluir, para adquirir as virtudes. Sabe essa vida difícil que às vezes a gente pede para Deus? Deus, me livra desses problemas todos, me afasta desse lugar insuportável, me conduz a outro meio. Pois é, esse meio é o meio onde nós estamos desenvolvendo as nossas aptidões espirituais. A vida desafiadora que nós temos, que nos faz repensar ali o tempo todo, qual o sentido da existência, por que eu sinto o que eu sinto, por que eu me vejo como eu vejo, é essa vida, gente, que é o grande processo transformador da existência humana. É nesse processo que nós estamos nos tornando os deuses que Jesus disse. Por quê? No convívio com as outras pessoas, nós somos defrontados, periodicamente, por características indesejáveis, se a gente pensar bem mesmo, de alguma forma elas têm correspondência em nós. De alguma forma, o que o outro faz e me desagrada, eu também já fiz ou posso vir a fazer em algum momento. Em algum momento, aquilo que nós criticamos no próximo, nós percebemos em nós mesmos. Já perceberam isso? É duro fazer esse encontro consigo mesmo, não é simples. Porque nós temos uma resistência natural de não perceber os nossos defeitos, o quanto se assemelha ao do próximo. Nós temos essa natureza como uma grande ilusão do nosso ego, uma grande ilusão de uma parte daquilo que nós somos. E quando a gente consegue perceber que nós somos imperfeitos como o outro, e às vezes a gente não percebe exatamente a mesma imperfeição, mas percebemos outra, quando a gente está nesse processo, a gente está tomando conta da nossa evolução espiritual. Sabia disso? É só quando nós nos deparamos com a nossa realidade mais profunda é que nós somos senhores da evolução. Por isso que o autoconhecimento é tão propalado nas palestras espíritas, é tão divulgada essa ideia de que autoconhecimento é fundamental na evolução do espírito. Por isso que quem quiser crescer e evoluir precisa se conhecer. E no momento da dor, da luta, das expiações, das dificuldades, nós revelamos a nossa verdadeira natureza. É no enfrentamento dos problemas que nós vamos perceber, por exemplo, que nós sentimos raiva, que nós sentimos ira. É quando vem uma prova mais difícil que aflora em nós, por exemplo, um estado de desânimo, de prostração, de fraqueza. Um estado assim de abatimento que a gente se sente um nada no mundo. Ou, às vezes, quando a gente passa pelas provas mais desafiadoras, vem aquela sensação de uma indignação exacerbada, de desejar a justiça a todo custo. E esses estados fazem parte do que nós somos. E tem gente que tem problema quando se reconhece portadores dessas coisas, dessas sensações, desses sentimentos, dessas emoções. Principalmente quando a pessoa está na busca dessa perfeição que nós sabemos que viemos aqui realizar. Nós, às vezes, nos sentimos derrotados quando nós percebemos que nós temos essas sensações que nos levam a pensar, por exemplo, quando a gente sofre uma decepção muito grande na vida, se valeu a pena o bem que a gente fez. Já experimentaram isso alguma vez? Você passa por uma provação e aí você pergunta: poxa Deus, estava fazendo tudo certo, me esforçando, e o Senhor deixou isso acontecer comigo? Por que, Senhor? Felizmente, na doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus, nós sabemos que Deus permite coisas ruins acontecerem com a gente não para nos punir, não para nos ferir, não para nos subjugar, mas sempre para nos tirar algum proveito na nossa evolução, para que a gente aprenda alguma coisa. Porque ele instituiu, nessa ordem que nós chamamos universo, uma lei que é a lei de ação e reação. Tudo que você fizer, tudo que você produzir, tudo que você oferecer ao mundo onde você vive, você naturalmente vai receber. E só tem uma forma de nós bloquearmos esse retorno: se a gente se esforçar demais, amando aí sim a gente consegue vencer essas provas. Foi o que levou o apóstolo Pedro, alguém que sentiu muita decepção consigo mesmo, quando percebeu que ele não estava à altura de ser discípulo de Jesus, ele nas suas sua incapacidade de entender o objetivo de Jesus, que levou ele a escrever na carta que ficou conhecida com o nome dele, a primeira carta de Pedro, que o levou a dizer que o amor cobre uma multidão de erros. O amor cobre uma multidão de pecados. É só quando a gente se esforça de verdade por amar, compreender e produz uma mudança voluntária em nós, no sentido de não mais julgar, não mais criticar, não mais condenar, e ajudar até aquele que nos fere, até aquele que nos calunia, até aquele que nos magoa, quando a gente faz esse esforço, a gente consegue reverter poderosamente essas forças universais que trazem a nós as consequências dos nossos erros. Porque você não vai mais precisar aprender pelo amor, pela dor. Porque você foi pelo caminho do amor. Porque você se forçou nisso. Porque você tentou compreender aquela realidade limitada da pessoa que te feriu. Mas a gente sabe que isso é um desafio, né? A gente sabe que isso é um grande enfrentamento, a gente ser capaz de perdoar quem nos fere, quem nos persegue, quem nos calunia. Mas ninguém se coloque como impossível de realizar isso. Porque nós, de alguma forma, determinamos o que somos capazes à medida que dizemos isso eu consigo, isso não. Isso é impossível para mim, de fato, é impossível porque você disse que é, você assumiu essa crença sobre você. Você criou essa imagem de que você não perdoa, então você não é capaz de perdoar realmente. Quando você estabelece limites para você, nem Deus coloca você fora daquilo, porque Ele vai esperar que você pense, olha, você é perfectível, você tem esse potencial de crescimento. Então todos nós somos capazes de produzir mudanças em nós. Só que nós temos que acreditar nisso. Se a gente ficar repetindo a vida inteira aquele ditado, pau que nasce torto, morre torto, é uma sentença que a gente colocou na nossa vida. Realmente, a gente não vai mudar nada. A gente tem que acreditar, porque é numa fé, é no começo, quando a gente começa a acreditar na possibilidade de algo, é que aquilo começa a se modelar no nosso futuro. Se eu não acredito, aquilo por enquanto não é realidade. Então nós precisamos reconhecer isso, que nós somos capazes sim de produzir mudanças e que nós somos capazes de um dia não ter mais ira contra ninguém, não ter ódio contra ninguém. Nós temos que reconhecer que nós somos capazes sim de perdoar. O problema é que quando a gente coloca um dia, também é mais ou menos como dizer nunca você, porque um dia quando? Daqui 100 milhões de anos é muito tempo. A gente vai se privar de felicidade por tanto tempo? Por isso que a gente tem que pensar, nós podemos sim produzir mudanças em nossa vida. Só que temos que mudar o nosso entendimento dela, o significado da existência. Temos que parar de pensar que a vida é um lindo recreio de uma segunda série, onde todo mundo corre feliz no pátio, depois que comeu um lanche, com o melhor amigo. Nós temos que parar de pensar que a vida é essa realização que se pode ser feliz o tempo todo. Porque essa é uma grande ilusão do mundo material. Conceber a ideia de que a felicidade está necessariamente nas coisas que nos cercam. Que ela está ali nas oportunidades sempre favoráveis. Mudar essa compreensão de que é ruim ter sentimentos negativos. Mudar essa compreensão de que problema é problema. Quando, na verdade, problemas são soluções. Problemas são as grandes oportunidades do espírito crescer, se transformar. Porque o problema ele tem um papel fundamental na nossa vida, de nos desacomodar, de tirar-nos daquela chamada zona de conforto, de bem-estar, que nos amolece, que nos bloqueia potenciais, que nos faz sentir sempre dependentes de um conjunto de coisas externas. Isso parece psicologia e autoajuda, não é? Mas não é. tudo isso que nós estamos falando tem fundamentação no Evangelho e na doutrina espírita. Se a psicologia ou os meios de autoajuda usam essas ideias, é porque eles chegaram também a esse consenso, que é atestado pela doutrina espírita e pelos evangelhos. Nós somos seres que estamos no mundo para um grande enfrentamento, um grande aprendizado. Embora possamos e devamos, sim, a todos os dias procurar viver da melhor forma que nos cabe, da forma que está ao nosso alcance, e tentar usufruir dos momentos, das oportunidades felizes da vida. Sim, é possível, mas nós temos que mudar algumas formas de encarar o significado da vida. Uma delas, a doutrina espírita deixa muito claro o conceito de felicidade. O que é necessário para o homem ser feliz na Terra? O necessário para o seu corpo e a paz na consciência. Do ponto de vista existencial ou material, se nós temos isso, nós já temos tudo para ser feliz no mundo. Se você tem casa para morar, não importa se é por aluguel, se está emprestada ou se é própria, mas se você tem um abrigo que te protege da chuva, te dá segurança, se você tem alimento, se você está agasalhado no frio, se você tem a sua consciência em paz, você tem tudo para ser feliz. De verdade, gente. E isso é provado por milhões de pessoas no mundo todo que vivem uma vida muito simples e se sentem felizes, e sorriem, estão alegres. Elas não saberiam conceituar, mas elas atingiram esse estágio de compreensão que a doutrina espírita nos fala. E pensa que as pessoas que têm muito também não têm problema? Também tem. Você sabe qual é o maior problema das pessoas muito ricas? É pensar como eu vou manter essa riqueza. Esse é o grande medo. Por quê? Você tem as histórias inúmeras de pessoas que perderam tudo. E elas são felizes quando tem tudo? Nem sempre, porque vai observar as inúmeras pessoas que estão em tratamentos, os mais diversos, em consultórios psicológicos, e que pagam ali tratamentos longos, demorados, mas porque elas têm grandes pendências internas. Então, nós vamos percebendo que o que faz realmente o ser humano feliz é algo que, embora as coisas materiais possam ser facilitadoras, e ninguém nega isso, mas não são tanto a quantidade delas, mas como nós lidamos com aquilo, como nós nos relacionamos com o que nós temos até o momento. É isso que efetivamente nos faz felizes. É isso que realmente nos dá essa certeza, essa satisfação. Mas, e quando nós nos deparamos com esse lado mais sombrio da nossa personalidade, essas dores que nós carregamos, esse sentimento de vazio, esse sentimento de tristeza, como que nós lidamos com esse estado que às vezes a gente não consegue identificar a causa, e nós procuramos o atendimento médico, psiquiátrico, psicológico, terapêutico, das diversas modalidades que existem, e nada nos cura, nada nos traz às vezes o alívio. Até que chegamos a uma casa espírita e começamos a entender a natureza do ser humano. Quem é ele? O que está fazendo no mundo? Para muitas pessoas essa explicação não serve, como nos fala. Porque num primeiro momento a gente pensa, nossa, tudo isso é fabulação, é imaginação de pessoas. Não é possível que tudo seja assim. Todo esse mundo maravilhoso que a doutrina espírita apresenta, não é possível que isso seja verdade. Mas à medida que a pessoa persevera, ela vai vivendo o ideal que o Espiritismo nos traz, de renovação, de sintonia mental, de mudança de atitude perante a vida, a pessoa vai experimentando em si mesma essas mudanças. Mas ela continua tendo esses dissabores na vida. Por quê? Porque é da existência humana. Não existe sistema, filosofia ou religião que isente o ser humano do enfrentamento das lutas, que evite que nós tenhamos contato com a dor e com o sofrimento. Não existe. Porque absolutamente nada que é exterior, pode nos blindar da dor e do sofrimento. Pessoas que ouviram diretamente de Jesus as pregações maravilhosas. Certa vez a minha filha mais nova falou: pai, se você pudesse viajar no tempo, quem você gostaria de conhecer? Só não fala que seria Jesus, porque isso eu já sei. Porque realmente eu acho que poder ter estado lá e ouvido aquelas pregações deve ter mexido profundamente com muitas pessoas, certo? Demorou até muitas pessoas entenderem do que ele estava falando. Mesmo aqueles que ele chamou para ser discípulos diretos, ouvindo ali na intimidade ali das refeições, dos encontros, revelações extraordinárias. Eles passaram por lutas, passaram por provas, em que eles foram dando sentido àquilo que eles ouviam de Jesus. E à medida que eles foram vivendo, eles foram entendendo onde estava aquela felicidade que todo ser humano busca. Onde encontrar essa paz, essa força? Onde encontrar num mundo que nos traz tanta dor, tanto sofrimento, tantos medos, tantos receios, onde encontrar essa força? Onde a gente encontra isso? Em nós mesmos. Alguém pensou: ah, é no Evangelho. É, mas se você trazer ele para dentro de você. Ah, é nas mensagens consoladoras do Espiritismo. É, mas se você trouxer para dentro de você. É no sentimento que eu desenvolver. Exatamente, se ele for autêntico. Percebe que o mundo, ele será aquilo que nós projetarmos dele. Mas essa desordem, esse caos que existe no mundo anterior, sempre existiu, gente. Sempre. Se não existiram períodos de guerra, existiram períodos em que os homens estavam se preparando para a guerra. Se não existiam períodos de criminalidade e crime organizado, existiam períodos de hordas, de bárbaros que estavam idealizando a violência. Sempre existiu. Não é novidade esse quadro que nós vemos hoje no mundo. E apesar de tudo isso, o espírito humano, aqui encarnado nas nossas formas que nós usamos hoje, quando ele se conscientizou do que realmente produz as mudanças, ele evolui. E ao evoluir, ele modifica o meio onde ele vive. E modificando o meio onde ele vive, ele trouxe progresso para aquela comunidade. E mais legal ainda, ele evolui e se liberta da necessidade das provas mais desafiadoras, das lutas maiores. Milhões de seres realizaram isso. É o que nós chamamos hoje de sábios, de santos, de pessoas que tiveram grandes experiências místicas, cada um dentro do seu sistema cultural, dentro do seu conjunto de crenças, encontraram essa concepção mais profunda de que tudo parte, na verdade, de nós, de como nós nos sentimos, de como nós nos portamos perante a vida. Então, quem quiser hoje experimentar felicidade, encontrar motivos de alegria na vida, precisa começar a reformular as suas ideias sobre a vida, reformular as suas concepções sobre a vida, estudar mais a natureza espiritual do ser humano, se aprofundar na compreensão da lei de causa e efeito, entender mais o que significa evolução espiritual e como nós podemos produzir essa mudança em nós. É isso tudo que vai nos ajudando a nos libertar do sofrimento, da tristeza e da dor, e vai nos produzindo um modo diferente de viver. O grande problema é que quando nós nos entregamos a esses estados perturbadores que surgem na vida, a raiva, a indignação exacerbada, o desejo de vingança, tudo isso pode nos conduzir a processos que agravam ainda mais a nossa vida, as condições de vida que nós temos. Quando a gente se deixa tomar, por exemplo, pela revolta, observa, nós acabamos tirando ali de nós oportunidades valiosas, porque a gente acaba transmitindo no nosso modo de falar, de se comunicar, e numa comunicação extrasensorial que nós criamos, que é a emissão dos nossos pensamentos, que acaba criando o antagonismo de outras pessoas. Observem, pessoas que carregam uma revolta dentro de si transparecem pela sua fala. E elas começam, às vezes, a se tornar indesejáveis nos meios onde estão. E ainda que ela não fale nada, as pessoas percebem que tem alguma coisa estranha nesse cara. Eu topo muito ele. É porque é um sentimento que nós não trabalhamos direito. E não é só a revolta, não é só essa indignação. Quaisquer outros dos nossos sentimentos inferiores vão nos levar necessariamente a vibrar de uma forma perturbadora. E ainda que a gente saiba representar muito bem, a gente não tem aquela leveza que nos torna agradáveis às outras pessoas. E alguém vai ficar com culpa porque tem isso, porque sente isso? Não deve. Não precisa. Precisa, na verdade, se cuidar, se tratar, se melhorar, se despojar de tudo isso, para se sentir mais leve e mais atuante na vida. Por isso que nós vamos nos conhecer, saber os sentimentos que nós temos verdadeiramente e nunca negá-los. Porque às vezes por conveniência, por necessidade, até de sobrevivência, a gente nega muito do que nós somos. E devido à nossa educação, à formação que nós tivemos, nós somos levados a pensar, não, isso é só uma defesa natural, isso que falam que eu sou agressivo, violento, é só um instinto de sobrevivência. Mas a gente não lida mais com feras, que eu preciso usar força física contra elas. Eu transfiro muitas vezes uma contundência verbal que machuca, que fere. Eu já não preciso mais disso. Mas, Antenor, nós lidamos com pessoas perversas, é verdade. Lidamos mesmo. Mas por trás da perversidade da pessoa existe uma profunda infelicidade. E é quando a gente passa esse muro da aparência da perversidade e vê ali o ser pequeno, não no sentido de inferiorizá-lo, mas o ser que precisa ser amado e respeitado, é que a gente consegue transcender ali todo um potencial de renovação da nossa relação com essa pessoa. Por isso Jesus falou: amai os que vos perseguem e caluniam. Porque eles são muito infelizes, gente, muito. Então, ao invés de a gente condenar alguém, que a gente tem até motivos sérios para julgar essa pessoa como alguém nocivo para nós, vamos ver que ali existe um grande, um ser muito necessitado. Alguém que é hoje como nós já fomos, ou como nós poderemos ser, quando a vida nos revelar quem de fato nós somos. Porque tem muita gente que, quando ocupa a posição do outro, passa a exercer a mesma tirania que ele criticava. Por isso que Jesus falou: não julgueis, não condene. Você não se conhece ainda, como você vai condenar alguém? Então é nesse processo de se conhecer, de se entender, de se compadecer pelas pessoas mais infelizes, nós vamos produzindo mudanças significativas em nós. E nós vamos crescendo espiritualmente, vamos evoluindo e vamos evitando agravar as nossas lutas, as nossas provas e as nossas dores. Certa vez, o apóstolo Paulo, ele estava, numa das inumeráveis vezes que ele foi preso, ele estava numa das piores prisões que existia no tempo dele. Era em Éfeso. A mesma em que o apóstolo João também esteve e que recebeu as revelações impressionantes que ficaram reunidos num livro conhecido como Apocalipse. Mas Paulo também esteve preso em Éfeso em outro momento e de lá ele mandou algumas cartas. Por exemplo, na primeira carta que ele mandou para os cristãos que moravam na cidade de Corinto, ele relatou que aquela prisão era um lugar muito, mas muito difícil. Ele dizia que era como lidar com animais selvagens. Você imagina, né? Hoje, pelo que a gente ouve aí nos documentários, nos programas, nos filmes, mostrando como são as prisões hoje. Quanta violação de direito, de integridade do ser humano. Imagina 2000 anos atrás como era isso, em que não existia direito do indivíduo. Praticamente, faziam lá o que queriam com as pessoas. Torturava essas pessoas até com óleo fervendo. Mas Paulo, então, lhe dizia que estava lidando com pessoas dificílimas ali. E ele escreveu para cristãos de uma outra cidade, de Filipe. E mesmo estando numa prisão muito triste, muito infeliz, de muita violência, ele falou uma coisa que para a gente parece muito estranha. Quando a gente está passando em provas, em dificuldades. Sabe o que ele escreveu nessa carta, entre muitas outras coisas importantes? Ele escreveu assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Olha que coisa estranha, né? Ele está dizendo, em meio a todo o sofrimento, para que as pessoas mantivessem ali a alegria de ter conhecido a mensagem de Jesus. Em algumas traduções se diz regozijai-vos, mas é a mesma ideia de alegrar-se. Se sinta alegre de conhecer uma outra dimensão da vida, uma outra noção do que existe para o ser humano, que não é só esse momento aqui temporário de sofrimento e de dor, que existe algo além. Mas esse alegrai-vos do Senhor também tem um outro sentido. Quando você está passando por provas, por dores, por dificuldades muito grandes, como eu já acabei de falar, se você se amargura muito, se revolta muito, se você produz um estado emocional muito conturbado, a sua relação com as outras pessoas tende a se agravar. Os seus problemas tendem a aumentar. Mas se você souber cuidar da sua dor, do seu sofrimento, e não permitir que ela contamine toda a sua vida, você vai continuar vivendo e se relacionando e se aproximando de pessoas e encontrando amigos e encontrando solidariedade e encontrando compreensão. E nesse processo você dá seguimento à vida e as coisas vão acontecendo e vão mudando. Por isso que quando nós estamos experimentando dores, provas, não podemos entrar de cabeça nela. É um momento da vida. É um departamento da sua existência que está com problema. Se você tem o resto em ordem, conserva aquilo em paz. É muito comum, por exemplo, as pessoas, quando perdem um emprego, elas se sentem profundamente ameaçadas na sua segurança, na sua estabilidade. E aí elas podem se permitir uma grande amargura, que vai contaminar, por exemplo, a sua relação familiar. Pode atingir o círculo de amigos, os vizinhos. Então você não pode permitir que aquilo que foi o mal num setor da sua vida tome conta do resto. Porque é o resto que vai te sustentar e vai te ajudar a passar por esse momento difícil. Mas às vezes acontece da gente ter problemas familiares, não é assim? O casal briga, pais e filhos brigam. E aí o que a gente faz? Leva tudo aquilo que a gente carrega de revolta, conformação, de indignação, leva para os outros meios que a gente vai. O que a gente faz? Contamina esses outros meios com aquele estado emocional perturbado. O que nós precisamos é perceber que uma dor, um sofrimento não define a nossa vida como um todo. Às vezes a gente carrega uma amargura de ter uma doença incurável, que exige de nós cuidado, atenção. Se a gente ficar o tempo todo lamentando essa doença, a gente vai deixar de usufruir momentos positivos, momentos bons, que a gente pode continuar vivendo em outros momentos da vida. Se a gente permitir que a tristeza tome conta de nós como um todo, por causa de problemas diversos, a gente se sentirá muito frágil. Porque a gente começa a criar um estado mental perturbador. E a gente sabe que pensamento é força poderosa. Não somos exatamente aquilo que nós acreditamos ser. Porque nós irradiamos o nosso pensamento e ele interfere numa dimensão espiritual muito próxima de nós, que é profundamente o quê? Moldado por esses pensamentos. Nós estamos vivendo num mundo em que nós nem ainda conhecemos todas as energias extrafísicas que existem, que chamamos na doutrina espírita de fluidos. os nossos estados mentais, quando a gente fica, por exemplo, desejando mal a alguém, está plasmando isso de alguma forma em torno de nós. E as nossas mentes se conectam com outras que vibram nas mesmas sintonias que nós estamos. Quando a gente permite, por exemplo, que o ódio contra alguém tome conta da nossa vida, pode ter certeza. Nós temos milhares de conexões mentais com outras pessoas que estão odiando alguém. E isso é uma força poderosa que tende a nos alimentar, retroalimentar continuamente. Por isso que o apóstolo recomendou, olha, apesar de tudo, apesar das dificuldades, das dores, das lutas, e que eu também estou numa das piores prisões que existe no nosso tempo, continue se alegrando no Senhor. Continue se alegrando nesse conhecimento de vida que te traz renovação, que te dá força, que te faz sentir poderoso e capaz de reverter tudo. Esse é o grande poder da fé. Porque às vezes as pessoas pregam dizendo, olha, acredite muito em Deus que Ele te dá essa coisa material. Pode até dar. Mas isso é como dar um brinquedo para uma criança. É algo tão efêmero que se perde e se dilui. Mas quando você acredita realmente de que a nossa natureza aqui, humana, não se resume apenas a essa experiência física, transitória, finita, mas que nós somos um ser espiritual em evolução, em crescimento, em transformação, e você entende que tudo isso aqui é grande parte de um mecanismo de aprendizado, é um sistema educativo desse espírito que evolui, melhora e cresce, você passa a perceber que as perdas materiais são todas transitórias, são todas efêmeras, que aquilo que antes tanto ambicionávamos hoje está ao nosso alcance e nem é mais tão importante. Que as experiências que nós imaginávamos intransponíveis hoje ficaram no nosso passado e nós percebemos que o que sobra sempre somos aquilo que efetivamente nós somos. Nosso ser, a nossa personalidade. Então, não darmos tanta atenção e sofrermos tão intensamente tudo o que nos acontece, percebendo que sempre há um prosseguimento na continuidade da vida. Hoje podemos estar muito tristes, muito abatidos, muito cansados, podemos achar que não temos perspectiva, mas temos que lembrar que o amanhã a Deus pertence. Lembram desse ditado? Tão comum. Tudo pode se renovar. Tudo pode ser novo. Porque Deus faz novas todas as coisas, sempre. Porque nada é permanente, tudo está sempre em processo de modificação. Só que a vida é moldada por nós mesmos, pelas nossas escolhas, por aquilo que atraímos para nós, para aquilo que realmente desejamos, para aquilo que realmente queremos. Porque a nossa mente é um foco gerador de uma força poderosíssima. E quando nós concentramos essa força, o desejo do querer, naquilo que realmente importa ao espírito imortal, tudo virá ao nosso encontro. O que Jesus disse quando ele falou, tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis. Mas eu já pedi anterior para Deus, para eu conseguir comprar minha casa própria, mas ainda está difícil, não consegui. Acho que vou terminar a vida pagando aluguel. Será que faltou fé para essa pessoa? Será que faltou determinação? As pessoas esquecem que, quando Jesus falou isso, ele complementou o ensinamento dizendo assim: porque qual de vós, sendo maus como são, dão boas coisas para os seus filhos? Se o seu filho pede pão, você não dá uma pedra, você dá pão. Seu filho pede peixe, você não dá uma serpente para ele, você dá um peixe. Se vocês dão boas coisas para os seus filhos, quanto mais Deus que está nos céus dará a vocês. E as pessoas ficaram pensando que Jesus estava falando de pão e peixe. Na verdade, isso é um grande símbolo. Pão e peixe representam o quê? A vida, a sobrevivência, a existência. É o alimento, é o mais fundamental para a nossa manutenção da nossa vida. Então, quando nós nos dirigimos a essa inteligência poderosíssima que envolve a tudo no universo e que está agora, neste instante aqui, presente, quando nós nos dirigimos a esse ser, quando eu tomei consciência disso, de que nós estamos permanentemente na presença de Deus, eu era bem jovem, eu fiquei assustado com isso. Pera lá, Deus não é algo distante, não é? Uma realidade aqui, agora. E ao mesmo tempo que está aqui agora, nós não somos parte dele, mas está. Então, quando nós nos voltamos a esta natureza incrível de um ser que a gente não tem capacidade de entender, não pode ser por bagatela, não pode ser por coisas pequenas, não pode ser como uma criança que chora porque a mãe não quer dar a faca na mão dela, porque a mãe sabe, ó, não vou dar a faca na sua mão nunca, mãe. Me perdoa, Senhor, essa comparação tão pequena, mas é assim, gente. Deus não nos dará aquilo que possa ser prejudicial à nossa evolução, nunca. Por isso que inumeráveis pedidos não foram atendidos, não é por falta de fé da nossa parte. Não é porque a gente não acredita que pedindo vai alcançar. É porque não é hora, não é momento. Mas existe algo que sempre vai nos dar, sempre, gente. Força, capacidade, possibilidade, renovação. É isso que ele nos alimenta diariamente. Só que para você perceber essas coisas, você tem que estar de espírito aberto, tem que querer elas. Como dizem nossos irmãos das outras denominações do cristianismo, tem que tomar posse daquilo que Deus te dá. É isso. Tomar posse é você ampliar essa consciência de que você tem que estar todos os dias agradecendo a sua existência e pronto para as oportunidades que vão surgir. E aberto com a sua mente para o amor, para a fraternidade. Porque imagine uma mente rancorosa. Se algum espírito benfeitor vai conseguir se comunicar com você, você só pensando em vingança, em retaliação, em ódio em relação a alguém, eles se comunicam numa linguagem de amor, de fraternidade. Como eles vão te intuir, olha, vá por esse caminho, porque aqui você vai encontrar o que você precisa, se a sua mente está te fazendo olhar somente para a parte mais estreita da sua vida, que é o momento em que alguém te magoou, te feriu. Por isso que perdoar é libertar a você mesmo de algo que te obstrui a sua visão espiritual para a vida. Por isso que se libertar das mágoas, dos ressentimentos, é abrir na sua mente um canal de comunicação com forças poderosíssimas do bem, que te guiarão à paz, à felicidade, à harmonia. Então, renovemos a nossa vida. Aproveitemos esses momentos que parecem tão singelos, tão simples, de uma reunião, de pessoas ouvindo alguém aqui na frente, fazendo uma pregação religiosa. Mas esse é um sistema mais assim poderoso de auxílio do ser humano. Porque aqui nós estamos reunidos com intencionalidade, com desejo, com vontade. Porque aqui nós temos uma psicosfera espiritual poderosíssima de renovação, de limpeza mental, em que nós podemos, no momento da oração, da prece, elevar com toda a nossa força, todo o nosso desejo, uma vontade profunda de ligação com essa força superior da vida. Desejar receber tanto que nos é reservado de força, de vitalidade, de vida que nos cabe. Se a gente consegue se sintonizar nessa onda de pensamento, de elevação dos ideais da vida, em que a gente procura realmente se conectar com esse plano espiritual superior que está aqui operosamente. Infelizmente a gente não pode ver tudo isso, porque a gente teria dificuldade de viver fora daqui depois. A gente não suportaria a vida material se a gente pudesse ter os nossos sentidos ampliados. se a gente pudesse recordar do quanto é o amor desses seres iluminados que nos envolvem, nós entraremos em profunda tristeza. Eu me lembro de um amigo reportando uma experiência que ele teve, dizendo que, no momento de uma prece, ele sentiu uma presença tão poderosa, tão profunda envolvendo ele, que assim que aquela presença se afastou, ele entrou num estado de tristeza profunda. Nunca mais experimentou aquilo. Porque seria muito difícil viver uma vida em que nos traz tantos limites. Nós temos que aprender essas questões apenas pela cognição, por enquanto. Porque ainda não estamos preparados para viver nesses planos que se aproximam aqui da Terra. Mas, felizmente, nós podemos exercitar a nossa fé, a nossa confiança, o nosso conhecimento, que nos permite afirmar que essa força poderosa está presente aqui, que é a ação desses Espíritos que, em nome de Jesus, estão nos tratando, nos auxiliando. Quantas células doentes eles estão fazendo regredir estágios de não enfermidade no nosso corpo. Quantas vias metabólicas do nosso organismo eles estão consertando nesse momento. Quantas conexões cerebrais doentes que iriam envelhecer, levar à morte de neurônios, estão sendo restauradas. Uma coisa tão simples como paz. Por isso que ao nos colocarmos ali, façamos isso com muita fé, muita confiança. Nós até poderemos sentir essa chuva de bênçãos que cai sobre nós. Então, nos alegremos no Senhor. Sintamos felizes de participar de tudo isso. E que Jesus possa nos envolver muito nos próximos dias, nos dando muita força, muita coragem, porque todos nós temos condições de vencer todos os desafios das nossas vidas. E no dia que a gente se sentir mais fraco, gente, peguemos o Evangelho e leiamos. E você vai falar, mas isso aqui não tem nada a ver comigo. Que história é essa de eu me sentir feliz em Jesus? Agora que eu estou passando por uma prova tão difícil, aguarda um pouco, dentro de alguns dias você vai entender o que é esse se alegrar. Porque às vezes a gente busca a consolação, busca a instrução, a gente está tão ferido pelas nossas dificuldades que a gente não percebe que aquelas palavras consoladoras são para nós. A mensagem de renovação que o Evangelho traz, que a doutrina espírita reafirma, é para nós. E a gente acha, ah, isso aqui, que o livro está viciado, ele sempre abre nessa parte. Não está. Nós sempre receberemos o auxílio, sempre. Então que Jesus dê muitas forças para vencer, que os Espíritos amigos nos ajudem muito e que a gente possa conservar essa vibração tão amorosa dessa noite. Marcelo e a todos da casa, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui. É sempre uma bênção a gente retornar a esse lar aqui, viu? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.